CD, Festividade de São Benedito de Gurupá, mixagens DJ Ramon e DJ Barão. Só começando, tu não sabe que tu tá perdido, tá sem ir, vou me divertir. Tem mulher, essa equipe é uma loucura, me fazia até a lua, se eu pensei que eu vou fugir. Estava dançando, na festa tomando, e os DJs comandando, oh. Estava dançando, como um louco pulando, a latinha girando. Serrão Classique Juvicia, pra você dançar. DJ Ramon Produção. Estava dançando, o esquenta tomando, e os DJs comandando. Oh, estava dançando, com a latinha girando, com o louco pulando. DJ Barão, Ramonzinho, Raimundinho do Pop. Super Sayonara, Super Sayonara, DJ Barão, Ramonzinho, Raimundinho do Batista, Super Sayonara, Super Sayonara. Festividade de São Benedito de Curupá. E a festa só começando, tu não sabe o que tu tá perdendo, nunca sem ir, vou me divertir. Tem mulher, essa equipe é uma loucura, me fazia até a lua, se eu pensei que eu vou fugir. Estava dançando, na festa tomando, e os DJs comandando, oh. Estava dançando, como um louco pulando, a latinha girando, oh. DJ Barão, Ramonzinho, Raimundinho do Pop, está Super Sayonara. Super Sayonara, DJ Barão, Ramonzinho, Raimundinho do Batista, Super Sayonara, Super Sayonara. Jumicia, pra você dançar. DJ Ramon Produção. Estava dançando, o esquenta tomando, e os DJs comandando, oh. Estava dançando, com a latinha girando, com o louco pulando, oh. DJ Barão, Ramonzinho, Raimundinho do Batista, Super Sayonara, Super Sayonara. DJ Barão, Ramonzinho, Raimundinho do Batista, Super Sayonara, Super Sayonara. Super Sayonara, Super Sayonara. DJ Barão, Ramonzinho, Raimundinho do Batista, Super Sayonara. CD da Festividade de São Benedito de Gurupá. E a produção é deles, claro. DJ Barão e DJ Ramon Producer. Comandante Kleber, da equipe Serrão Classique, do Amapá. Aqui só rola coisa, tem um party roll e ela desce. Ouvi a bagaceira e hoje eu tô putão. Sem limite no decote da novinha e ela mexe. Ouvi a bagaceira e hoje eu tô putão. Hoje eu tô putão. Para de ralar no chão. Se quer luxo, quer sentir tensão. Para minha diversão, olha o rádio que quer levar amor. Eu sou rueiro, para mim esse amor vai pra cama, pro colchão. Eu também sou bagaceiro. Se acha que é bonito, é que a bonita é tapinha. Ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Quer levar uma feia. Ela quer sentar, só quer saber de festa. festividade de São Benedito de Gurupá. Nenzinho e banda. Criador do ritmo eletropop. Eu sou rueiro, rueiro. Para mim esse amor vai pra cama, pro colchão. Eu também sou bagaceiro. Se acha até bonito, é que a bonita é tapinha. Ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de safado, quer levar uma feia. Seu corpo quer dançar, carinha de safada, quer levar uma feia. Eu vou pra Gurupá, eu quero essa ria. Na casa de show esquenta na arena, é bom demais. Também o Castanheira, tem DJ Ramonzinho, DJ da casa tocando. E também o Raimundinho, também no Mangueirão. Tem o DJ Barão, DJ Jefferson, o Pato J. Júnior, meu irmão. Aqui em Gurupá, a festa é um barato. Quem gosta de bagaceira, joga cerveja. Eu sou rueiro, rueiro. Para mim esse amor vai pra cama, pro colchão. Eu também sou bagaceiro. Se acha que é bonito, é que a bonita é tapinha. Ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de safado, quer levar uma feia. Ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de safado. O esquema de grupado moderno do Abel. Vem-te embora, garoto! joga pra cima. Vamos dar banho de cerveja nas meninas. Joga pra cima. Vamos dar banho de cerveja nas meninas. Gurupá, eu vou pra Gurupá, eu quero agitar. Toca aí DJ Carlinho, Férico de Macapá. São Benedito, dê licença que eu quero festejar. Abençoe o nosso povo na festa de Gurupá. Olha que eu vou pra Gurupá, eu quero agitar. Toca aí DJ Carlinho, Férico de Macapá. Eu vou pra Gurupá, eu quero agitar. Toca aí DJ Carlinho, Férico de Macapá. Eu vou na meia lua, eu vou na procissão, eu vou no Castanheira e também no Mangueirão. Eu tô solteiro e solto na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é dançar com o DJ Carlinho, Férico de Macapá. Vou curtir em Gurupá. Mixagens DJ Ramon e DJ Farão. Nenzinho e banda, um toque de sucesso. DJ Ramon Produção. Olha que eu vou pra Gurupá, eu quero agitar. Toca aí DJ Carlinho, Férico de Macapá. Eu vou pra Gurupá, eu quero agitar. Toca aí DJ Carlinho, Férico de Macapá. São Benedito, dê licença que eu quero festejar. Abençoe o nosso povo na festa de Gurupá. Olha que eu vou pra Gurupá, eu quero agitar. Toca aí DJ Carlinho, Férico de Macapá. Eu vou pra Gurupá, eu quero agitar. Toca aí DJ Carlinho, Férico de Macapá. Eu vou na meia lua, eu vou na procissão, eu vou no Castanheira e também no Mangueirão. Eu tô solteiro e solto na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é dançar com o DJ Carlinho, Férico de Macapá. Vou curtir em Gurupá. Eu vou na meia lua, eu vou na procissão, eu vou no Castanheira e também no Mangueirão. Eu tô solteiro e solto na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é dançar com o DJ Carlinho, Férico de... Alô, DJ Barão! Levanta a mão pro alto e gira a latinha, na família Santana a galera toda vira. Levanta a mão pro alto e gira a latinha, na família Santana ostentação é todo dia. Diante do momento, DJ Ramon Produção. Na festa de Gurupá, eu vou te encontrar. Toma banho de cerveja e as novinhas eu vou pegar. E joga a mão pra cima e bate na palma da mão. As gatinhas mexem o corpo e vai descendo até o chão. Eliseu e Ramonzinho fazem a galera dançar. Tem o DJ Barão, o consagrado do Amapá. Com Lindomar Santana, o rei do açaí. No derrame de gelada, ele se divertir, equipe os louquinhas poderosas agitar, com Lúcia Damascena e Domingos Belas, tem Israel Santana, esse cara é demais, e pega mais cerveja que eu vou me embriagar. Levanta a mão pro alto e gira a latinha, na família Santana a galera toda pira. Levanta a mão pro alto e gira a latinha, na família Santana ostentação é todo dia. Levanta a mão pro alto e gira a latinha, família Santana, a galera toda pira. Levanta a mão pro alto e gira a latinha. Com família Santana, ostentação é todo dia. Léo Cibanda, a explosão contagiante do momento. DJ Ramon Produção. Na festa de Gurupá, eu vou te encontrar. Toma banho de cerveja e as novinhas eu vou pegar. E joga a mão pra cima e bate na palma da mão. As gatinhas mexem o corpo e vai descendo até o chão. Eliseu e Ramonzinho fazem a galera dançar. Tem o DJ Barão, o consagrado do Amapá. Com Lindomar Santana, o rei do açaí. No derrame de gelada ele quer se divertir. Equipe os louquinhas poderosas agitar. Com Lúcia Damascena e Domingos Belas. Tem Israel Santana, esse cara é demais. E pega mais cerveja que eu vou me embriagar. Levanta a mão pro alto e gira a latinha. Na família Santana a galera toda pira. Levanta DJ Ramonzinho e seu show profissional. DJ Ramon. Equipe Barão pro bem Gurupá, com ele eu vou. Chapéuzinho vermelho, esse ano vai ser show. CD da festividade de São Benedito de Gurupá. E a produção é deles, claro. DJ Barão e DJ Ramon Producer. Chegou o mês de dezembro, todo mundo vai pra lá. Na balsa Glaucia é só agito, eu vou pra Gurupá. Saudade de bonita é sucesso, é curtição. Equipe Barão Clube é o rei, a sensação. E vem pra cá, vem pra cá, venha curtir. Aqui não tem sofrência, chora, não aprende aí. E viva bagaceira, é 1% vagabundo. A novinha vai no chão, aqui sextou pra todo mundo. Agora eu quero ver você dançar. No copo seco, as mina pira, as maniquetes já tão lá. E preste atenção, que agora vai começar. É derrame de cerveja, joga latinha pro ar. Equipe Barão Clube em Gurupá, com ele eu vou. Chapéuzinho vermelho, esse ano vai ser show. Equipe Barão Clube em Gurupá, com ele eu vou. Chapéuzinho vermelho, esse ano vai ser show. Gente bonita é sucesso, é curtição. Equipe Barão Clube é o rei, a sensação. E vem pra cá, vem pra cá, venha curtir. Aqui não tem sofrência, chora, não aprende aí. E viva bagaceira, é 1% vagabundo. A novinha vai no chão, aqui sextou pra todo mundo. Agora eu quero ver você dançar. No copo seco, as mina pira, as maniquetes já tão lá. E preste atenção, que agora vai começar. É derrame de cerveja, joga latinha pro ar. Equipe Barão Clube em Gurupá, com ele eu vou. Chapéuzinho vermelho, esse ano vai ser show. Equipe Barão Clube em Gurupá, com ele eu vou. Agora sim, eu vou curtir com a equipe que agita e que manda por aqui em Gurupá. Agora sim, eu vou curtir com a equipe que agita e que manda por aqui. Cleime, no comando da equipe Serrão Classic. DJ Ramon Producer. Equipe Serrão Classic dando show em Gurupá, agitando com a galera, fazendo fogão pirar. Equipe Serrão Classic dando show em Gurupá, agitando com a galera, fazendo fogão pirar. O Portuga, a Flaquinha e o Maquilon já deram o seu show, dando banho de cerveja que o Clebi Serrão pagou. Tem o Pablo e o Rafa e o Clebinho já chegou. O Abadia tá falando que o bagulho endoidou. Olha o ano de mão dada com a mina. O Gilmar tá pegando as meninas. Tá chegando e agitando. O Alessandro jogando cerveja no ar. quero ver você dançar. Agora eu quero ver você dançar em Gurupá. Agora eu quero ver você dançar. Levanta a latinha, gira, gira em Gurupá. A professora ensinava, a E, I, O, U e a galera respondia. E vem dançar, no Castanheira, em Gurupá. E vem dançar, no Mangueirão, em Gurupá. Agora eu quero ver você dançar. Sai, Gurupá. Agora eu quero ver você dançar. Levanta a latinha, gira, gira em Gurupá. O Marajá ficou rico e foi-se embora do Brasil. Pra onde é que ele foi? E vem dançar. DJ Barão já vai tocar. E o Ramonzinho faz a galera pirar. E vem dançar. E vem dançar, Jefferson Lobato detonando em Gurupá. Super Remake Banda, Super Remake Banda, DJ Ramon Producer. Agora eu quero ver você dançar. Agora eu quero ver você dançar em Gurupá. Agora eu quero ver você dançar. Levanta a latinha, gira, gira em Gurupá. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Quem não quiser beber, e vem dançar. E vem dançar no Castanheira, em Gurupá. E vem dançar, no Mangueirão, em Gurupá. Agora eu quero ver você dançar. Agora eu quero ver você dançar em Gurupá. Agora eu quero ver você dançar. Levanta a latinha, gira, gira em Gurupá. A professora ensinava, a E, I, O, U e a galera respondia. E vem dançar, DJ Barão já vai tocar. E o Ramonzinho faz a galera pirar. E vem dançar, vem dançar. Jefferson Lobato detonando em Gurupá. Vai vendo, quer folgar na solidão? Tô com a equipe e os pimentas, essa equipe tá fervendo, vai vendo. Eu tô solto em Gurupá, que o couro tá comendo, vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô em Gurupá bebendo, vai vendo. Postando foto com os pimentas pra você ficar sabendo, vai vendo. Tô com a equipe e os pimentas, essa equipe tá fervendo, vai vendo. Eu tô solto em Gurupá, que o couro tá comendo, vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô em Gurupá bebendo, vai vendo. Postando foto com os pimentas pra você ficar sabendo. CD da Festividade de São Benedito de Gurupá. E a produção é deles, claro. DJ Barão e DJ Ramon Produzir. Tá sembrado em Gurupá, é só agito. Venha curtir, venha dançar, já tô no grau. Você vai dançar porque a festa aqui é pra valer. Eu vou pro Castanheira curtir e beber. Vou com a equipe que faz o derrame aqui. Quer saber? Então venha pra cá, toma banho de cerveja na festa de Gurupá. Agora eu sou a equipe do Carote, tô na desentrada, eu já tô meu grau, com a parceria da Eletrônica Moraes. Vem pro Castanheira, vem curtir a bagaceira. Agora eu sou a equipe do Carote, tô na desentrada, eu já tô meu grau, com a parceria da Eletrônica Moraes. Vem pro Castanheira, vem curtir a bagaceira. Com a equipe do Carote é só zoeira. Agora eu sou a equipe do Carote, tô na desentrada, eu já tô meu grau, com a parceria da Eletrônica Moraes. Vem pro Castanheira, vem curtir a bagaceira. Agora eu sou a equipe do Carote, tô na desembrada, eu já tô mil grau, com a parceria da Eletrônica Moraes. Vem pro Castanheira, vem curtir a bagaceira. Com a equipe do Carote é só zoeira. Junicia, pra você dançar. Eu vou te dizer, venha pra cá que essa festa é o bicho. Na desembrada em Gurupá é só agito. Venha curtir, venha dançar, já tô no grau. Você vai dançar porque a festa aqui é pra valer. Eu vou pro Castanheira curtir e beber. Castanheira, vem curtir a bagaceira. Agora eu sou a equipe do Carote, tô na desembrada, eu já tô mil grau, com a parceria da Eletrônica Moraes. Vem pro Castanheira, vem curtir a bagaceira. Com a equipe do Carote é só zoeira. Agora eu sou a equipe do Carote, tô na desembrada, eu já tô mil grau, com a parceria da Eletrônica Moraes. Vem pro Castanheira, vem curtir a bagaceira. Agora eu sou a equipe do Carote, tô na desembrada, eu já tô no grau, com a parceria da Eletrônica Moraes. Vem pro Castanheira, vem curtir a bagaceira. Com a equipe do Hola mi gente linda de Gurupá, ¿qué tal? Aquí en Neón, vocalista del grupo Los Tiburones, y también estoy formando parte del CD oficial de Gurupá con mis brothers DJ Barón y DJ Ramón Producers. ¡Vamos para cima, Gurupá! Oh, Festividade de São Benedito de Curupá. cerveja. Aí, DJ Ramon, solta o som. CD da Festividade de São Benedito, de Gurupá, DJ Barão e DJ Ramon Producer. Curti dançar em Gurupá, equipe GDL, quando chega a festa vai rolar. Mas quando chega a desembrada, essa galera me aciona, prepara a latinha que a carretinha a pressão detona. Ah! Music. Eletrônica Moraes, essa equipe manda bem na festa de São Benedito, detonando com você. Essa festa é muito louca, aqui tem curtição, muito banho de gelada no meio da multidão. Tem o DJ Douglas, esse é sensacional. Quando ele tá tocando, as gatinhas passam mal. Eletrônica Moraes, essa equipe manda ver na festa de São Benedito, detonando com você. Essa festa é muito louca, aqui tem curtição, muito banho de gelada no meio da multidão. Tem o DJ Douglas, esse é sensacional. Quando ele tá tocando, as gatinhas passam mal. Eletrônica Moraes, essa equipe manda ver na festa de São Benedito, detonando com você. Essa festa é muito louca, aqui tem curtição, muito banho de gelada no meio da multidão. Eletrônica Moraes, essa equipe manda ver na festa de São Benedito, detonando com você. Essa festa é muito louca, aqui tem curtição, muito banho de gelada no meio. DJ Barão e Estúdio Power Music Gravações. Diguidão, diguidão, diguidão, diguidão. Na sede verá rio na ilha rasa de Apuá. Diguidão, diguidão, diguidão, diguidão. Na sede verá rio, vou curtir e agitar. Novinha, hoje eu vou virar e curtir com a galera. O que eu quero é barriar. Ei, meu DJ, aumenta o som. Manda um alô pra mim, dá uma moral, meu irmão. Josias tá na festa, Zé Preto tem moral. O Rildo já falou, não tem hora pra parar. Tem muita mulher bonita, dançando pra valer. Na sede Beira Rio, hoje eu vou amanhecer. Tiquidão, tiquidão, tiquidão, tiquidão. Na sede Beira Rio, na ilha rasa de Afuá. Tiquidão, tiquidão, tiquidão, tiquidão. Na sede Beira Rio, vou curtir e agitar. Tiquidão, tiquidão, tiquidão, tiquidão. Na sede Beira Rio, na ilha rasa de Afuá. Tiquidão, tiquidão, tiquidão, tiquidão. A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca. E o quê? A muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica. Vamos lá! Dá-lhe, Ramonzinho! Soca, soca, soca, soca. E o quê? A muriçoca, pica, pica, pica. Ê, Neizinho, cuidado com as meninas! Soca, soca, soca, soca, soca, soca. Como é? A muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica. DJ Marcelo original vai te ensinar, junto com DJ Ramon, a nova onda do Pará. Venha com DJ Barão e fica na posição da dança da muriçoca, que louca essa multidão. A muriçoca, soca, soca, soca, soca. Quebra aí, DJ Ramon! A muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica. Vamos lá! A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E o quê? A muriçoca, pica, pica, pica. Enesílio, cuidado com as meninas. Muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca. A muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica. DJ Marcelo original vai te ensinar, junto com DJ Ramon, a nova onda do Pará. Venha com DJ Barão e fica na posição da dança da muriçoca, que louca essa multidão. A muriçoca, soca, soca, soca, soca. Quebra aí, DJ Ramon! E a muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica. Vamos lá! E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca. E o quê? E a muriçoca, pica, pica, pica. E a muriçoca, e a muriçoca, e a muriçoca. Clayby. Pode ficar, porque sou eu quem vou partir. Pra dezembro, em Curupá, você não pode me impedir. Eu já vi meus planos, já arrumei as minhas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidirmos no final. Eu me sinto tão feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você. Maria DJ, gatinha, cê pensa que eu não sei que tu é conhecida. conhecida por Maria DJ. Basta ser DJ pra tu querer pegar. E os nomes da tua lista estão todos em Gurupá. É DJ Rafael, Beto Dias, o Pierre e o Ramon. DJ Jefferson, Obato, J, Júnior e Barão. Pega DJ Ronaldo, DJ Joy, DJ Vaval. Essa lista está grande e ela fica na moral. DJ Fabinho e Lega, eles são de Gurupá. DJ Daca e Fumaça, todos ela quer traçar. E pra falar a verdade, essa história acabar. Até pro DJ Ale, ela não para de ligar. Maria, Maria, Maria, Maria DJ. Maria, Maria, Maria, Maria DJ. Maria, Maria, Maria, Maria DJ. Maria, Maria, Maria, Maria DJ. Aí, DJ Ramon! São Benedito de Gurupá, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho e faculdade. Tô viciado no zap zap. É o zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap. É o zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap. É o zap zap. Tem uma gatinha online, não sei o que faço pra chamar sua atenção. Vou convidá-la pra desembrada e o DJ vai soltar o pancadão. E aí? Que tem zap zap, levanta a mão. Que tem zap zap, levanta a mão. Que tem zap zap, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Que tem zap zap, levanta a mão. Que tem zap zap, levanta a mão. Que tem zap zap, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Agora vou chamar meu parceiro Edson Lourenço. Chega, Marcinão. Demorou, beijinho. São Benedito de Gurupá, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho, faculdade. Tô viciado. No zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap. É o zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap. É o zap zap. E uma gatinha online, não sei o que faço pra chamar sua atenção. Vou convidá-la pra desembrada e o DJ vai soltar o pancadão. Quem tem zap zap levanta a mão. Quem tem zap zap levanta a mão. Quem tem zap zap levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Quem tem zap zap levanta a mão. Quem tem zap zap levanta a mão. Quem tem zap zap levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. E tem zap zap, levanta a mão. E tem zap zap, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. E tem zap zap, levanta a mão. E tem zap zap, levanta a mão. Mão. Cleide, no comando da equipe Serrão Classic. Neizinho e banda, um toque de sucesso. Mas não sabe que sua mulher é uma raposa no cio. É, é uma raposa no cio. Ai, ai, amor. E quando você sai do trabalho, vai pra balada, passa a noite toda bebendo, enchendo a cara. Ela tá curtindo com a macharada. Ela tá curtindo com a macharada. Não sei se digo agora ou deixo pra depois. Amigo, você tá dançando debaixo do boi. Não sei se digo agora ou deixo pra depois. Amigo, você tá dançando debaixo do boi. Amigo, você tá dançando debaixo do boi. Amigo, você. DJ Barão e DJ Ramon produzem. Por favor, não implora. A festa vai. que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração e fez chorar e me deixou num beco sem saída. Santana do Amapá, com um DJ Barão e também DJ Ramon, DJ Jefferson Lopata e Jota Júnior. Demorou! DJ Ramon Produtor. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Vai virar a cada ano uma nova emoção. No Mangueirão é piração. Com a galera vou curtir e dançar. Mais uma vez me apaixonar. Em Gurupá estamos de novo. Na maior festa do mundo. Eu quero ouvir você cantar mais uma vez. Estou em Gurupá. Em Gurupá estamos de novo. Eu quero ouvir você cantar mais.